007. Comando 607. Lavadora do 4069, bom dia. Para o busca, estacionamento por Montreal. Azul 4069, bom dia. Coordene com a equipe de solo após o bang da Gol livrar o setor. Já está finalizando o pushback. Está autorizado e reporta ataque, ok? Autorizado, reportaria. Após a aeronave da Gol, sente Azul 4069. 3890, decolagem autorizada, 1940 graus, 7 mais. Decolagem 3890. Táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1, 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste 1-0 no 4, bom voo. Ok, então o Índia Táxi via Índia Alfa, após 2-1-8-6, no ponto de espera, braço no trabalho. Boa. Foi o gol 1804, ponto 04. 1804, alinhar e manter. Bom dia, contato radar. Nível de vocês, 3-5-5-1-4, good morning, India information, Aracaju 190, are you ready to copy? Yes, could you coordinate the 150? 150, stand by please. Stand by. Decolagem autorizada, pista 1-0, 1-4 graus, 7 mais. Decolagem da 1-0, bom 1-8-4. Salvador Azul 4069 para o táxi, POB 109, autonomia de 3 horas e 40, Galeão. Azul 4069, táxi via Índia Alfa, da ponte espera da 1-0, ponte espera Torre 1, 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, um bom voo. Aqui, 1014, gente, do táxi de Alfa, Torre 6, Azul 4069, um ótimo dia. Papel de voo na 804. Gol 904, contato radar, nível 1390, Leda, é um autorizado direto Leda. Autorizado direto? Leda, gol 904. Ok, direto Leda, 804. BP5514, are you ready to copy? Yes, sir. Please, Aracaju, flight level 150 via Golf 677. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka departure after Jamu position, Juliet, Alpha, Mike, Oscar position, after direct to Aracaju. Salvador departure in 119.8 and Skok 5145. Aju, runway news 10, turn left after takeoff. Puka Jamu departure after direct Aracaju. 119.8 approach control 5145 is called. Repeat 5514 at apron 3. Correct, apron 3, report ready for setup and push 3P5514. I will. Goma 04, sou da restrito mesmo de voo 320. Restrito 320, 804. Stand 3890, caminho restrito 1.25.45, ao TR 1.26.85. Obrigado, bom dia, 3890. Uma boa viagem. 198, obrigado, Azul 4069. Controle de Salvador, Azul 4069, 1300 ao 350. Azul 4069, contato radar, nível de voo 360, saída da EO. Sobe ao 360, saída da EO, Azul 4069. Gol 1897, bom dia, informação Índia confere, só um instantinho, cópia para Confins, prepare a Dael, Leda Bridge, aguardando. Prepare a Dael, Leda Bridge, com 1897. Saulo Agonomia, 42 para o SAT, 1246 a bordo, 3 Agonomia e Antônio Salvador. Gol no 642, táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre, 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, um bom gol. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 18-6, com 14, agora não quer. Gol no 897, Transcópio. Transcópio, 897. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1.9.8 e aciona 5.1.3.4 no transfondo. Autorizado com fins nível 360, decolada 1.0 curva direita, a saída da EL, Leda após Bridge, seria Upper Zulu 16, conforme rota do plano de voo, 1198, controle 5134, transponder, voo 1897. Correto, confirmando portão 02. Portão 04. 04, chama pronto para o pushback funcionamento, gol 1897. Chamará para o gol 1897. Bom dia, agora 642, eu posso parar da 10, pronto. Abre também Recife, Bono 25, Alterno 3325. 25, Bono 3325, 804. Confirmando. Joker 03 ou 01? Esse é o Força Aérea 5955. Firmativa, informação Índia, só um instantinho para cópia, o Joker 03. Alô, bom dia, voo 1795, autorização Brasília 55. Boa noite, 7-5, bom dia, informação Índia, número 2 para a cópia Brasília, prepare a Arbórea Elefa aguardando. Arbórea Elefa aguardando, 7-5. Fala, 1-6-0-7, por efetivamente, 9. Bonomia 07, no 09, autorizado, reporta ataque. Reporta para o ataque, no 07. O Joker 03, pronto, pop. Autorizado Galeão, nível 180, via Golf 677, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5147 no transponder. Correto, no pátio militar já está pronto para o acionamento? Livre acionamento, reporta táxi, Joker 03, ajuste no 04. Bono 705, pronto, copy. Bom dia. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle 119 decimal 8 e aciona 5131 no transponder. Autorizado Brasília 360, autorizado 17, autorizado decola da 10, bomba direita no perfil da Arbórea Elefa, 198, controle 5131 transponder. Correto, no portão 2, chama pronto para o direcionamento, bom, no 705. Chamara. Salvador, voo 175, Ponte 2, Ponte 2, Ponte 2. Bono 715, só um instantinho, 102 para iniciar, temos um Boeing da companhia, já presta a iniciar o táxi a partir do 09, quem ainda me escuta aguardando? Aguardando, espere. Irmã Silva, confirmo que é o AB do Joker 03? 02, táxi autorizado, reporta no ponto de espera da hotel para o cruzamento, confirmando apenas... Decola a partir da interseção ou da cabeceira no zero? Afirmativo, no ponto de espera da hotel, reporte para o cruzamento, Joker 03. Autonomia 07 com 159 no POB, alternando Galeão, 4 horas de autonomia para o táxi. O Autonomia 07, um táxi alternado via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera no zero, no ponto de espera... Chama a torre em 1 no decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4 no 1. Né? Pátio Índia Alfa, ponto espera, 2014, ajuste, bom dia. O Gol no 7 no 5 na escuta? Prontinho. Ordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Nota após a passagem do Boeing da companhia, guardando com solo, autorizado para o inspecionamento. Ativo o 9251, o 9525, sabe restrito a 320, o Azul 40, obrigado, bom dia. Ativo, Mike, é que correu o hotel, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque da área remota posição 14 para o finger de número 5. Área remota 14, está autorizado o início do reboque, reporta no través do 07, ok? Positivo, será feito, graças. Joker 03, está autorizado o cruzamento da 1028 via Alfa e reporta antes da taxiway Juliette para ingresso, ok? Joker 03, faça um táxi lento via taxiway Alfa. Temos um Boeing da Gol já iniciando no pushback aqui, no setor. Terá que aguardar o mesmo iniciar o táxi. Bom dia, 1-07, ponto espera, ponto da 1-0. 307, bom dia, alinhar e decolar, pistão 0, 920 graus, 10 graus. Alinha e decola, pistão 0, 1607. Plano 642, Sami Recife, 125, decimal 45. Alterne 126, decimal 8. 2555, 265, bom, 1642, boa. Aos 49198, uma boa viagem. Obrigado, bom trabalho, senhor. Controle, muito bom dia. O 607 da Gol decola, não se escuta. Plano 607, bom dia, contato radar. Nível de voo 360, saída. Sino 360, Gol 607. Traz o gate de número 7. Afirmativo, pode prosseguir, porém fique atento a duas aeronaves para iniciar o táxi até o ponto de espera. E após a segunda aeronave, que é um Tucano da Força Aérea, o senhor prossegue para o 05, ok? Reporta no térmico. Positivo, será feito. Então eu vou estar no aguardo atrás do gate 7, confere? Afirmativo, pode prosseguir até através do 62 apenas aguardando, ok? A passagem das duas aeronaves, um Boeing da Gol e um Tucano da Força Aérea. Será feito, gratos. Tá, 9910, bom dia, desse cara aqui, 5050, pega da Mari. Pessoal, 950 pela Mari? Afirmativo, você tá, 9910. Para o táxi, voo 1715, autonomia de 3 horas e 40, alterna com 20, POB 1715. Voo 1715, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, eu ajusto no 0, no 4, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2862, 1014, bom trabalho. O Joker 03, ingressa via Juliette, segue o bonde da Gol via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera chama a torre em 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Papá, Mike, Juliette, Romeu, bom dia. Confirmando sobre o voo Parque Pituaçu, Avenida Paralela. Salvador, bom dia. Voo no 715, ponto de espera 10. No 715, alinhado e decolar. 10, 120 graus, 8 mais. Decola, 17. Em coordenação com a torre, em prossegue Salvador, Salvador, sobrevoo inicialmente em São Cristóvão, cumpriu a noroeste, e após prossegue sobrevoo em Parque Pituaçu, Avenida Paralela, a torre opera em 1-1-8, decimal 6-12, o controle em 1-1-9, decimal 8, e aciona o transponder 0-1-1-5 no transponder, apenas confirmando a altitude de 500 pés. Da Bata 2 no POB, acionamento táxi decolagem, transfere a torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Solo Salvador, o voo 1-8-9-7 está no gate 4, com o capu de acionamento. Voo 1-8-9-7, só um instantinho para iniciar o pushback no 04, temos um reboque sendo finalizado já agora no 05, só um instantinho na minha escuta, ok? Ok, aguardando o seu voo 1-8-9-7. Afirmativo. Está livre o táxi, já está livre acionamento e o táxi, chama para ingresso e decolagem. Três alinhar e manter o 5 da Gol aos 5-4, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia. Rio 5973, informação Índia, confere só um instantinho, cota para Recife, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Frente, PUCA Aracaju, não se escuta. Perdido nível 360. Autorizado o pushback acionamento no 04, apenas atento ao reboque sendo sinalizado no 05, ok? Sim, atento ao reboque no 897. Em 5973, pronto, cópia. Copia. Autorizado Recife, nível 310, via Perwisk 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5155 no transpondo. 310 autorizado para Recife, decolando a 10 com curva esquerda na PUCA, Aracaju, a Perwisk 58, 198 ao controle, 5155, transponde a 5973. Correto, parte 3, chama pronto para o chuveiro de acionamento, Rio 5973. Passará para o puxa, será 5973. Salvador, na escuta do STI Hotel? Afirmativo, no término? Positivo, informando o término, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, ground trip 5514, apron 3 for push and setup. Trip 5514, clear setup and push, report ready for taxi. Report for taxi, trip 5514. Alô, Salvador, eu tô na 3517. 517, informação em curso à Índia, Brasília 380, copia? Afirmo, tá sem tirar a informação Índia, mas escuta a cópia Brasília 380. Autorizado Brasília, nível 380, via Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5152 no transponde. A senhora poderia repetir a saída? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, onde vai interceptar o peso 17 e seguir conforme, ok? Então, saída Arpa, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, transfer Elefa. Sim, aqui. Obrigado. O Tantor 517 poderia proteger toda a informação.